Podendo. Vamos lá. Bom, o nosso entrevistado é o cientista político Fabiano Santos. Sabe aqui, deixa eu começar de novo aqui para pegar direitinho aqui a... Bom, o nosso entrevistado é o cientista político Fabiano Santos, que é professor pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o PERJ, e é um estudioso das relações entre executivo e legislativo no Brasil. Fabiano, como é que você está vendo o quadro político atual do país aí com a possível aí concretização do chamado impeachment? Assim, estou com todos os colegas, analistas políticos, cientistas políticos que acompanham o processo democrático brasileiro desde o fim do governo militar, estou com muita preocupação. Né? Essa preocupação é disseminada na comunidade de analistas por conta de um claro quadro de ruptura, né, do processo democrático. Né? Se a gente pensar o processo democrático como contendo essencialmente a fidelidade, a lealdade, as regras, né, do jogo, fundamentalmente as regras que levam à composição dos governos, não é, do executivo, processo pelo qual o governo, o governante e o chefe do executivo é eleito, não é, e governa. Se a gente levar em consideração que essas regras são a essência, uma das características essenciais da democracia, elas foram quebradas, estão sendo quebradas, é um processo, né, de ruptura, e, portanto, isso tem consequências que não muito bem sabidas e conhecidas. Né? Então, isso causa muita preocupação, eu acho que isso é que está marcando a angústia e a tentativa de análise do cientista político brasileiro comprometido com a democracia. Certo. O governo Temer, tendo nas mãos aí o poder da caneta, tendo o apoio do Congresso, um certo receio do Supremo, você acha que estaria a possibilidade de estar no horizonte deles, caso não ganhe popularidade, abolir as eleições de 2018, de alguma maneira comprometer as eleições de 2018? Nassif, eu acho isso um quadro, digamos, bem dantesco, né? bem terminal. Né? Lembrando aí o que ocorreu na década de 60, né? Do século passado. Né? Há um enredo possível que leva a isso, mas eu acho que o contexto nacional e internacional é bem distinto do contexto no qual esse tipo de recurso político de poder foi utilizado com eficiência. Tá? Então, acho que seria uma conjuntura muito surpreendente, do meu ponto de vista, ainda que desenrolar as coisas possam dar. E como eu acabei de falar, né? A gente não sabe muito bem quais são as consequências, né, de um processo de ruptura nas regras do jogo democrático. Tudo pode acontecer, inclusive isso. Né? Por exemplo, a Turquia, uma radicalização da Turquia em pleno século XXI era mais previsível do que no Brasil, por exemplo? É verdade. Existem casos no mundo, né, de países onde o processo tá conduzindo a isso através de radicalização. Né? Mas eu acho que assim, o contexto nacional e internacional é distinto. O contexto internacional, o Brasil tem é inserido, né, enredado em organizações, né, cuja condicionante, né, democrática é muito presente, muito forte. Né, e simplesmente abolir eleições e sob qualquer pretexto, abolir a vocalização da população, do eleitorado, para decidir a respeito de quem governa, seria uma atitude contrária aos princípios fundamentais de várias organizações das quais o Brasil faz parte e assinatário. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é o nível de pluralismo político interno e mesmo as fontes de legitimação do poder existentes no caso brasileiro. Né? Eu acho que existe uma tradição, existe um consenso, né, em todas as forças políticas, pouquíssimas forças políticas não têm o princípio democrático como princípio basilar de sua constituição, de sua identidade. Sejam organizações religiosas, sejam organizações partidárias, de intelectuais, associações, sindicatos. Então, eu acho que, desses dois pontos de vista, seria muito surpreendente se o processo se desembocasse numa simplesmente do cancelamento das eleições de 2018. Tá. Agora, se a gente tiver, como tudo indica, um quadro aí de eleições de 2018 e um governo impopular, mas com a caneta na mão, que tipo de medida que pode ser tomada aí, em princípio, que não atropelem aí as convenções internacionais e que possa dar alguma competitividade a eles? Por exemplo, inabilitar o Lula apenas, políticas populistas? Qual que seria o caminho de um pessoal que não prima pela sofisticação intelectual e política? Correto. Eu acho que você tem toda a razão, né? O poder ele está sendo usado já, né, de forma a impedir a emergência, né, de contraposições, né? Isso começa sendo feito de uma maneira sutil, mais ou menos marginal, né? E depois vai assumindo feições mais explícitas, né? É um processo típico do macartismo e outros processos vividos em vários países, inclusive no Brasil. E é típico de governo ilegítimo, não é? Que precisa se legitimar através de outros recursos, fundamentalmente a força e a canetada. Um movimento, claro, você já disse, não é? É via judiciário e poder e Ministério Público, Polícia Federal, impedir o PT, principalmente o Lula. Não é? Isso certamente está sendo operado. E não sabemos exatamente se vai ser bem sucedido. Tudo indica que alguma coisa vai acontecer já, né, já para esse ano. Uma outra forma é tentar utilizar o poder governamental econômico para criar algum tipo de... forjar algum tipo de aumento de popularidade e viabilizar alguma candidatura ligada ao governo, né? Coisa que certamente vai ser tentada. Ou seja, todos esses artifícios vão ser tentados. Mas na Círcia, primeiro, impedir uma candidatura forte popular pela esquerda, que é o Lula, é claro, o principal partido é o PT, isso tem sido operado já há vários anos. E, por outro lado, tentar usar o governo para, do ponto de vista econômico, diminuir o mau humor da população em relação ao governo. Agora, essa segunda tentativa tem um fôlego muito curto e muito conflito interno para se produzir, porque isso é minar completamente a base orgânica, opinativa do movimento, né, digamos assim, mais respeitado na opinião pública, que deu origem à deslegitimação do governo Dilma, né, que é a base liberal, que é a base empresarial, que é o tucanato bem informado, né, não esse tucanato mais novo, esse político agressivo que está indo muito para a direita, né? Mas o campeonato liberal, que tem organicidade na opinião pública, certamente vai se contrapor a qualquer maneira, a forma de populismo fiscal que se queira fazer daqui para 2018. Tá. Se a gente for pegar os grandes grupos aí, ideológicos, como é que você vê a reorganização da esquerda agora sem aquela hegemonia absoluta do PT? Olha, está bem confuso o quadro. A gente tem o PT como principal instrumento da esquerda, né? Histórico, isso é indubitável. Agora, existe uma oposição mais à esquerda, que é o PSOL, que tenta ganhar algum tipo de alavancagem com esse, digamos, essa debacle do PT mais recente, cuja solução ainda não se sabe qual é. E nós temos uma esquerda que é um pouco mais antiga, mais nacionalista, mais antiga vis-à-vis o PT, que está tentando se organizar, se viabilizar através do Ciro Gomes, não é isso? Então, acho que são três linhas, três encaminhamentos aí possíveis. Uma esquerda, digamos, inovadora, tipo Podemos, Syriza, né? Syriza na Grécia, Podemos na Espanha, que seria a via PSOL, manter a opção que foi a mais bem sucedida na história brasileira, o PT, recomposto, renovado, não sei em que medida, né? Sob liderança do Lula ainda. E alguma rearticulação via esquerda nacionalista de extração mais PTBista antiga, PDTista recente, via Ciro Gomes, né? Tá. Agora, uma outra maneira que as pessoas discutem é alguma semelhança com o caso Uruguai, que nunca teve um partido, né? Só. Eles trabalham com essa noção de frente, né? Que é a frente ampla. Então, tem algumas versões, algumas articulações que defendem isso, né? Na verdade, um formato híbrido, um formato novo, partidário, não seja bem partidário, mas de frente, e que una as forças mais representativas legítimas dessas três vias. Se a gente pegar a aliança PMDB-PSDB, A gente vê um racha entre eles e vê na frente liberal aí Henrique Meirelles, Aécio, Serra, Alckmin. O que vai sair dessa mistureba, na sua opinião? Eu acho que se o governo Temer conseguir viabilizar algum caminho, né, econômico consistente, o Meirelles é a candidatura natural. Né? A candidatura natural de oposicionista, que é a aposta já antiga, é do Aécio versus Alckmin, né? Quem ganha a disputa partidária ali dentro. Né? Que é uma briga que a gente sabe que é fratricida, é uma briga que não envolve agenda, é uma briga que parece mais a Primeira República, né? São Paulo, Minas, café com leite. Né? É uma briga que tem muito pouco a ver com os anseios da população da sociedade brasileira, infelizmente. Por fora corre o José Serra, né, tentando se legitimar, definindo uma agenda agressiva pelas relações exteriores. O Ministério e tentando aí obter do próprio Temer. Né? Agora, isso é um quadro muito, muito, muito complicado para a gente, para o país, né? Porque eles se matam, né? E o país eventualmente morre junto. Né? É muito mais forte que eles, não vai morrer, mas se perde muito tempo, né? Vis-à-vis as agendas que precisam ser avançadas, discutidas e debatidas. O caso José Serra, eu acho que é o caso mais grave. Alô? Porque a ansiedade dele é tanta, né, que a ansiedade dele é tanta que está criando um caso eventualmente de desculpe aqui, nasci entrando aqui de novo. Repete essa do Serra aí que ficou. Eu acho que o Serra é o caso mais delicado, porque é um político muito ansioso, tem menos tempo, né, a perder, porque já está em fim de carreira. E tem certeza que tem que ser presidente, né? Ele tem a certeza absoluta disso, e está usando com mão de ferro e de uma maneira estapafúrdia o Ministério das Relações Exteriores, criando uma desestabilização no continente terrível, com consequências não sabemos quais. Né? E totalmente a revelia do debate brasileiro, quer seja no Itamaraty, na academia, né? Nos meios de think tanks, quer dizer, são atitudes inteiramente fora da tradição brasileira de conduzir a liderança do continente com razoabilidade, com independência, com autonomia. Seja numa via mais tucana, como foi o Fernando Henrique, né? Seja numa via mais altiva, como foi o Celso Amorim. Ele está radicalizando, ele está assim, desestabilizando o continente, isso por conta dessa afoiteza para se tornar uma liderança política com algum realce. Então está utilizando o ministério para fins pessoais de ambição política, totalmente a revalia do debate brasileiro, daquilo que a população gostaria, daquilo que os parceiros comerciais e vizinhos, né, esperariam. Eu acho isso mais perigoso nesse conjunto, nesse pacote nada interessante. Quando você coloca todas as alternativas, a gente não vê, eu não vejo também nenhum lugar por aí, nenhuma alternativa de consenso, de conciliação. Quer dizer, os próximos anos vão ser anos de ferro contra ferro mesmo. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, né? A sociedade sofrer, a economia sofrer um pouco mais para que as forças, as lideranças empresariais, sindicais, de movimentos sociais retomem aí um fio, né, da conversa, né? Eu acho que existe aí uma coisa ainda não bem digerida do que são os novos movimentos sociais à direita e o seu poder, né, de chantagem, de ameaça, de pressão junto às forças partidárias à direita. Né? E essa nova classe média, né, a nova consciência, a nova cultura política da classe média brasileira, que é eminentemente fascista, né, autoritária, isso pressiona muito o sistema político, né, contra a conciliação. E então eu acho que isso aí é um vetor que está atrapalhando, e eu acho que a sociedade precisa ainda sofrer um pouco mais para saber as consequências nefastas, né, de se ter uma força autoritária fascista à direita definindo os termos da agenda. Né? A gente viu recentemente aí ministros supremos serem alvos de chantagem. Não estou falando do Toffoli, não, que lá foi aparentemente um factoide. mas ministros do Supremo que tempos atrás, que tinham uma posição mais independente, serem alvos de chantagem de sites anônimos, reverberado por sites ligados a veículos maiores aí. Esse uso, a defesa institucional contra o uso da chantagem e das acusações infundadas aí, parece que foram desarmadas. Como é que você vê esse jogo de redes sociais e mídia usando assassinato de reputação de forma política aí? Eu acho que a instituição, a corporação que poderiam, as instituições e corporações que poderiam se contrapor a isso são instituições judiciais, né? E o Ministério Público, mas elas estão comprometidas com as forças da reação, na sua maioria. Né? Tirante aí posturas e algumas associações e algumas lideranças muito importantes no meio jurídico, né, contrárias ao que está acontecendo, eu acho que o restante tem o estamento, digamos, é um estamento, é uma força da reação, comprometidos com esse bate-bola, né? Mídia e rede social e mídias corporativas nesse processo de restauração, né, brasileiro que nós estamos vivendo. Eu acho que isso tem que ver com questões fundas, com questões salariais, com questões de gastos, né, públicos, junto ao judiciário. Nós vemos que as lideranças judiciais foram cooptadas através da concessão de aumentos abusivos vis-à-vis o que o restante da população do Estado tem oferido, né? Então, nós temos aí uma corporação jurídica que está se mostrando, na verdade, uma corporação que precisa ser discutida, né? Precisa ser discutida. Quer dizer, são salários, é um gasto totalmente discrepante com o restante das democracias e salários de altos executivos de multinacionais. Olha, acho que isso acho que cria uma distorção muito complicada para o processo democrático brasileiro. A gente teve, no período do regime militar, uma centralização absurda em Brasília, o crescimento das corporações, a época em que os principais poderes ganharam sedes faustosas e tudo. Depois vem a Constituinte de 1978, centralizando, combatendo aquela centralização brasiliense. Agora, o que a gente está vendo depois do impeachment são as corporações, não, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, a elite do funcionalismo público conseguindo todo esse conjunto de fatores, o orçamento sendo dividido pelos parlamentares através de emendas parlamentares e a conta recaindo sobre a população como um todo, aí, com essas futuras restrições orçamentárias que podem desmontar o SUS e... O que são esses movimentos aí periódicos de centralização e descentralização? Como é que se situa esse, pegando, digamos, aí, dentro da história do Brasil, esses movimentos sucessivos de centralização e descentralização? Olha, Nassif, eu acho que... Vamos pensar em uma outra maneira. Que eu acho que a gente tinha um processo, né, em curso de remodelagem do capitalismo brasileiro, certo? Com mais inclusão e com menor discrepâncias regionais, não é? E entre classes. E eu acho que está havendo agora, eu acho que isso é um ciclo histórico. A gente pode fazer um paralelo com o 64, que a gente tinha aí um desenlace possível, né? De avanço do capitalismo, mas com governos de vocação redistributiva, alguma vocação redistributiva. Isso foi interrompido, e aí você aposta num capitalismo de matiz muito mais desigualitário, tá? De exclusão, mais exclusionário. E a gente, eu acho que vive um período parecido, né? Um modelo do capitalismo que vinha se desenhando e foi bastante longe com os governos, eu acho que durante um certo período do governo Fernando Henrique, mas certamente aprofundado isso com os governos Lula e Dilma. Uma inspiração na Constituição de 88, não é isso? Isso. E eu acho que agora está havendo uma reação forte, e com a conta da crise, né? E como é que vai ser essa solução da crise? A solução política e econômica da crise é de se reimplantar, de se repraticar um modelo de capitalismo bastante desigualitário e exclusionário, né? Então a gente tem uma castas, elites, com salários altíssimos, né? Pessoas riquíssimas ganho no mercado, e você tem aí uma massa de assalariado com muita insegurança, né, e muito expostos aos riscos do funcionamento da economia capitalista, da economia de mercado. Né? E o Estado se contrapondo muito menos a isso, o governo com políticas muito menos agressivas de contraposição ao risco. Eu acho que o jogo é um pouco isso, e vamos ver como a população vai reagir a isso nas urnas. Né? A tendência, a minha visão é que, no debate, essa visão, esse modelo mais darwinista, não ganha. Não tem ganhado. E se fizer um debate claro, quem quer que seja o porta-voz de uma opção do capitalismo mais inclusionário, leva. Uma última pergunta. Se no lugar da Dilma estivesse o Lula, o desfecho, pelo conjunto de forças que já vinham aí desde 2010 se organizando, o desfecho seria o mesmo ou seria adiado? Eu sei que é difícil falar sobre hipótese, É difícil falar, mas, por outro lado, eu acho que a política também é feita pelos homens, pela habilidade. O Maquiavel já tinha mostrado isso desde muito tempo, né? E, certamente, o componente pessoal no processo recente da Dilma pesou muito demais. Não teríamos um quadro como esse se tivéssemos um político com mais experiência, com mais habilidade, com mais vocação. Se a gente pensar também no texto clássico do Weber, de política como vocação. Então, eu certamente acho que tem um componente pessoal. Acho que a Dilma tem muitas e excelentes qualidades. É uma injustiça, é um golpe que está sendo feito. Não justifica, isso. Mas certamente esse fator pesou, tem pesado. Maravilha, Michel. Obrigado aí, viu? Obrigado a você, um abraço. Abração aí. Tchau.